cruz foi só para você. Nada vai te impedir de viver o milagre. Nada vai te impedir de viver. Cristo me resgatou. Os céus e belas.